Ajuste padrão, autoriza DCC, cruzando o estômago zero. Autorizado. Grave. Delta Charlie, considero o decolado ao 51. Chame agora o controle Salvador na frequência 119, decimal 8, com voo. Hoje número 254, alinha e mantém pistão no zero, cabeceira deslocada 380 metros. Eu mantém pistão no zero, 254. Controle Salvador, Yankee Delta Charlie. Romeu Yankee Delta Charlie, boa tarde, mantém os controles visuais, e aí chama 0-1-3, reporte para a da Barra. Até mais duas, eu vou para a da Barra, autorizado curva sua, cara, tá? Afirma? Autorizado curva à esquerda, cruzamento na linha do litoral, tá pista? Confirme a prova para o destino? O senhor, Yankee Delta Charlie. Autorizado o cruzamento da baixa altura na linha do litoral da 1-0. Negativo, senhor. Tenho agora um Airbus 320 para decolar da 10, ok? Afirmativo, vai aguardar aqui no setor quando o cruzamento do Charlie. Esse é abracionamento táxi decolar, chame torno noite desse mano 5, ajuste 1-0 no 3. Presente, agiliza o cruzamento da pista 1028, chame levando o eixo Yankee Delta Charlie, agilizando na medida do possível. Afirmativo, agilizando na medida do possível, Charlie, chamar ele grau. Obrigado. A patente de leste Bravo Delta, 2 para 2, meu pai, autorizado a sinal e leste em light, reporte no localizador. Para 2000, reportará o lote e o Eletrodel. Ajuda 35, com curva à direita será coordenado. Chame na interseção Zulu Julia Serra. Boa tarde, essa é a notificação. Autorizado a chegada a Mário, desce para o nível 050. Mário 050, identificou possibilidade de voar na de Duna ou Itapu. Obrigado, TAP, Centro 290. Obrigado, senhor. Correio, Michael Smith. Reporto um Bravo Hotel 06 na sua proa. Agora mantendo o corredor forte. Confirme intenções, Michael Smith. Rafael sobrevoa aqui em Buraquinha, para seguir para a piscina 35. Levou em buraquinho ciente, chame para aproximação da piscina 35, o Michael Fine. Pai. Zulu Juliet Sierra, por gentileza, não copiei, poderia por favor? Táxi aprovado, Zulu Juliet Sierra, chame papá, o senhor decolorado da pista 35, ok? Yankee Delta Charlie é a torre de Salvador? Isso, senhora, Charlie. 0, vento no 30 graus, 0, 9 graus. Desloca lá, 0, 4. Salvador. Para terminar, Aracaju e estimado para pouso. Afirmativo, já passaram para a senhora, Charlie. Salvador, passando 72, 16, autorização para a família. Alfa, Tango, Tango, alinha e mantém pistão no zero, cabeceira deslocada 380 metros. Golf Mike, reporto um Airbus 320 da Avianca decolando agora pista no zero, afaste-se da eixo de decolagem da pista 10, Mike, Golf Mike. Mike. Juliet Galáxia, livre ingresso, chaminé de ponto para decolagem, cabeceira 35, o Zulu Juliet Sierra, foi autorizado a decolagem da pista 35 com curva direita, ok? Porção 8. M2254, decolado agora ao 55, chame agora o controle Salvador, frequência 1.9.8, bom voo. Canal 8, boa tarde para a atenção. Boa tarde. Salvador, boa tarde, chame 6254. Canal 6254, boa tarde, contato radar, subatório nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, 6254, graças. Da 10 e seguir direto para o 5, é isso? Afirmo. Cujo Mike, chame na tela do vento da 10, cruzando através do norte da torre. Ah, é que... Para passar Alfa Tango Tango, eu já posto um 1044, mantendo a tela do vento, pista no 0, 500 pés, não deverá interferir com sua decolagem agora autorizada da pista no 0, vento de 90 graus com 1.09, para passar Alfa Tango Tango. Mike, autorizado a aproximação direta, pátio 5, vento agora em Salvador de 1.0 graus com 1.09, ajuste 1.0 no 3, ajuste padrão, chame solo controlado, Mike Wolf, Mike. Mike. Lado direita, após decolagem, na saída da L direto, o código é o 5577, conforme befado. Início de ataque. 1.867.4. Perdida. Mais. Papapá, Zulu, Juliet Sierra, livre decolagem da pista 35. O vento agora é Juno, 1.0 grau, 089, ajuste 1.0, 1.2, Zulu, Juliet Sierra. 4.360 para Brasília, 4.1, 7, decola da 1.0, água elétrica, direita, 1.50 no 3, 98. Correto, chama pronto, botão 07. Certo. Pesou 2.16, pronto, corre. 3.16. 3.16, autorizado Fortaleza via. Eu peso no 1.9. Bangu, após Abucu, após Fortaleza, restante conforme. Nível 3.70. Saída Momo, Cogbo, Froti. Decola da 1.0, esquerda. Código 5016 e controle 1198. Sete final está na torre 1.1895. Tá ciente, graças a Deus, 7.895, hoje ele é de Bravo Delta. Bangu, desse aqui é bom, desse aqui é Fortaleza, 5016, 198 o controle, tá pronto, puxa acionamento. No 04, aguarda um minutinho. A aeronave da Azul foi autorizada no 08, já está perto de completar o pushback, dentro de 30 segundos acredito que inicia o táxi. Aguarda só um minutinho. Aguarda, 3.2.6. O Azul 4089 está na escuta? Ah, isso aqui já. Poderia adiantar a informação POP e autonomia alternativa? 103 horas, só terminando o Serra Brava e sai de ponto. Gente, quando pronto, livre de táxi até o ponto de espera da 1.0, torre 1.8, decimal 95, ajuste 1.0, 1.2, via Índia. Sim, mandou, passado, tenha passado o táxi do Rio, né? Em direção ao Brasil, com a sessão do 4.3.9. Qual o táxi 3.2.8.3, autorização Brasil? Tango Tango? Alfa Tango Tango, confirma para o Dálparo do Chile? 3.5.1. Pontos autorizados direto, livre ascensão 1.05, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango. Controle, os rumos de descarta autorizados ao dar presente direto. Este Bravo Delta tem pouso autorizado, né? Pistão no zero, vento de 1 no 0 graus, 1.2 nós, ajuste no 0.2, cabeceira deslocada 380 metros, Juliette Bravo Delta. Senta a restrição, livre pouso 1.0, Juliette Bravo Delta. A chance voa simples, Salvador 3290. É 3290, voo direto do Lima, devido ao helicóptero próximo à marca do externo. Deixa para 2.000 pés, ele chama 013. Autorizado a chamar o LS 100 Glaus e reforça no localizador. Ok, voadora, grato, desce 2013, está autorizado o localizador da 3290. Autorizado o cruzamento entre o externo e o Duna, mais de leste com o entre Duna e Central, meu. O 867 aguarda um minuto, Rock. Confirmando, aguarda um minuto, pushback. É o número 1 no setor. Confirmando, tá livre no 07, chame táxi. É, tá ligado. É mesmo na frequência 120.3. Canal 6254, chama Centro Recife, 1251 e alterne 13325. 6513325, Chané 6254. Tem alguma previsão para 72 no mês? A meia tá livre agora, a nave da Azul acabou de livrar a retaguarda, tá livre no 04, chame taca. Livre, mata taca, 3.2 na meia. Boa tarde, bom, superação. 4.089, boa tarde, Lima, tem pistão no 0, cabeceira deslocada 380 metros, 4.089. A Lima tem no 0, do deslocamento da cabeceira Azul, 4.089. Tenho Juliette Bravo Delta no solo ao 03, letra de pista próxima intersecção à direita. Chame solo em 121, décima 1. 1, Juliette Bravo Delta. Como lá? Gente, eu vou deletear não visual contrato, aí vou estar cruzando 3.000 e atenção 3.200. Só falar de lado. Correto, chama pronto 03. Claro. Juliette Bravo Delta, Alfa Kilo, Paz 3, capitão trabalhador. Papapá, Alfa Tango Tango, veio na proa 030 inicialmente para separação de tráfego. 030, Alfa Tango Tango. 089, vento de 1 no 0 graus com 1.119, ajuste 1.012, livre decolagem da pista 1.004.089. Autorizado decolagem, pista 1.004.089. Papapá, Alfa Tango Tango, ao cruzar 4.000 pés, está autorizado voar direto do destino. Está 4.000, voar direto do destino, Alfa Tango Tango. Confirme, é um 867? 867, ponto 66, agora, autonomia 3, 08, alterna, palma, próximo. Autorizado o táxi até o através do portão 62, aguarde para prosseguir, é o número 2, até o ponto de espera. O ajuste é 1012, aguarde no através do portão 62. 29. E até o através do 05, a aeronave da TAM está no através do 04. Até o problema da Lucinha, para o processo de 1877. Sobre 3, prometo ter informações sobre o controle alternativo aéreo. Sobre 340 da presente Leda, azul 4089. Táxi autorizado para o posto estar atuando no noite decimal 95, agente 1902, 1902, 1902, 1902. 1802, 1895, 1906, 1306. 867, número 2, ponto de espera, torno 8, decimal 95, 1802. Ponto de espera, voo no 8, 1867, no ponto de espera, 1808, ponto de espera, voo no 8, 1867. Salvo com o 3286. Confirma, está pronto para chover que acionamento? Virou ativo. Aguarda 30 segundinhos, o aeronave da Gol está passando a retaguarda agora, já será autorizado, aguarde. Sim. Centro 3290, localizador da 10, com Campo Avista. Centro 3290, tráfego avistado, ajuste agora 1012, ajuste coesão. Continue a aproximação, agora instrução de pouso. Aguardo, em 12. Afirma, 1012. Confirme, o senhor está ciente da cabeceira deslocada a 380 metros? Não copiei essa informação não. Está deslocada a 380. Afirma, a cabeceira deslocada a 380 metros, o senhor tem pouso autorizado a pressão 0, vento no 20 graus com 129, TAM 3290. Ok, então tem que ter pouso, TAM 3290. Salvador, uma boa tarde, eu tenho 3296, estou no ponto, estou no 0, pronto. Ajuste é 1-0, 1-2. Olha o Mike Juliette Romeu seguindo para pouso em Serra Índia Eco Índia, já avisou, muito obrigado. O Mike Juliette Romeu, frequência livre, boa tarde. Boa, Romeu. Linha e mantém pistão 0, cabeceira deslocada 380 metros. Tá ali, mandei 990, tá 3206. Prisão pushback do 73283. 3290, no solo 10, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. Próxima direita, 121, rota 3290. À sua direita, está cruzando a pista no 028 agora via Delta, dá passagem à aeronave e após você ir taxiando lento, mantenha-se da Juliette. Tem visual com P3, vai dar passagem para o meio, o 3290, mais para a Juliette. Cadê um 4 minutos, sem instrução. Ok, grato. No meio, livre decolagem da pista 10, o vento 100 graus com 11. Falar de 9-0, 3-2, 1-6. 3-2-8-3, aguarda mais um minutinho, a gente vai taxar a aeronave da Força Aérea até o ponto de espera. Será autorizado na sequência. Sim. Aeronave, Julu, é o Juliette Bravo Delta. Bravo Delta autorizado em sexto a 180, reporta para ingresso, pátio principal. Acesse autorizado a linha e mantém a pista no zero, cabeceira deslocada 380 metros. Acesse autorizado a linha e manter o voo no 867. Muito bem, 167, decolado ao Zona 5, chama agora o controle 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom serviço. Olimpo 08, confirme, pronto para decolagem? Pronto, Olimpo 08. Até 360, cuidado. Boa noite, 60. Afirmativo, Juliette Bravo Delta Lima Kilo Zulu A autorizado via parte principal Lima mais Quebec. Na Quebec chama Toy para o cruzamento. Para o cruzamento da pista 9735. Lima Kilo Zulu, Juliette Bravo Delta. Confirmando, vai ingressar na Lima e vai aguardar antes da Mike. A gente vai verificar se a Mike está aberta no momento. Da pista 1-0, vento 1-0 graus com 1 12 de nós, ajuste 1-0-1-2. Na Lima, vai manter o ponto de espera da 35 e vai chamar a torre 118 decimal 95 para o táxi pela pista até o hangar da base da Baitec. Afirmativo, o UFI está intermitente, Salvador para visual, vento 1-0 graus com 1-0 nós, certo, no 1700 pés, visibilidade maior que 10 km, temperatura 3-0, QNH 1-0-3. Força meia, força 10, sem voz. Controle ao Olimpo 08. Olimpo 08, contato rodando a decolagem, se mantenha o 055, saída dela. 055 da EL, Olimpo 08. Se vier lençóis, decolagem 1-0 esquerda, saída Mombo Vatar. A gente conta 5-0-3-4, controle 19-8, 7-9-0. Correto, chama pronto. Número 5, aciona a identificação do hotel 050, chegada Master. Alfa Tango Tango, frequência livre, para informação e alerta, Recife 12545, 12685. Entre 2 no meia, Recife 12545, 12685. 3552685, 32 na 36, uma boa tarde. Bom, no 867, Recife 1288, alterna 1260. 288260, legal, boa tarde. 1208, qual é a prioridade? 2108. O Olímpio 08 está autorizado a 210. Digo a prioridade para o local de sobrevoo. Ok, corrigindo, então é 157. Autorizado, é 150, Olímpio 08. 150, autorizado, 108. Mantenha no 0 deslocado, agora 3283. Lama 315, Vaduna. Poderia Vaduna, 1641? 1641 está autorizado. Duna 2000, ajuste no 013 agora. Reporte estabilizado. 3320, Duna. Depois falar. Lama 315, Fred Duna, descendo até 3000 pés, ajuste no 013. Ajustou 32, aciona a identificação. 3252. Controle 1998, 3223, não pode ir. Jadu, está até 4000 pés, ajuste no 013, no avanço, para o seu pé chegado. Controle Salvador, boa tarde, está 3283, cruza 1600 pés. 3283, contato radar, cima até 360, sai da Arbor. 360, Arbor, 3283. Voo no 255, aciona a identificação, desce até 4000 pés, ajuste no 013, chegada a Bonfi, mantendo high speed. 4000, rodando a 3, chegada a Bonfi, high speed. Eu consigo fazer de tudo, 5-5 autorizado, dona. Dona, presente, talvez você fala que não recebeu a informação, claro. Salvador, para visual, vento no 0 graus, 1-0 nós, teto no 1700, visibilidade acima de 2 km, temperatura 3-0, Senegal no 0 no 3. 255, o procedimento é o Leto Strafe e Glide. Lock 6141. Alô 41, Torre Rio 1895. 295. Torre, Fortaleza, Corrige, Torre Salvador. Hoje chamei a 141 sobre Zé Lucas Galeno. Puxa 1-4-1. Boa tarde, tráfego avistado, ajuste 1-0-1-2. Por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando. Ah, afirmativo, visual, passei travou. Puxa 1-4-1. A cabeceira 1-0 deslocada em 380 metros. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Puxa 1-4-1. Deve pouso, sim, deslocado 380, 6-1-4-1. 4 na aproximação, mantenha a de mares de calma. Voando Alessa, chama Recife 288 a 260. Canal 6315, deixa para 2000 pés, autorizado Alessa Explosion Light, reporte estabilizado. Ok, Brasil, reportará, já precisava de controlar. Salvador, boa tarde, chama 141. É 141 Alfa Juliette ponto 05. Alfa Juliette ponto 05. Centro livre, para informação alerta, chama o centro 1251, alterna 13325. informação em alerta. Agora a frequência do centro Recife, 1251, alterna 1-3325. O 2790 até a entrada do pátio principal vai dar passagem no R2 da Oxané, que já está à sua direita no momento. Após ingresso a pátio principal Índia, ponto espera torno no 8195, ajuste 1012. Quem é que vai dar passagem ao Xanel 2790? 6141, não tem condições de agilizar? Quanto aos assuntos? Afirmativo, senhor. Agilizando, 6141. Obrigado. Xanamia 315, chama a torre 1 no 895. 895, 6315. Olho 255, 272.000 pés, autorizado em LS 3.1 glide, foco estabilizado. 3.1000, autorizado em LS 3.1, 255. Xanamia 320, desce até 3.000 pés, ajusta no 0 no 3 e inicia a redução até 2009. Para 3 no pé, com 0 no pé padrão, depois do tonel de acertamento. Número 315, o portal de tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, check 30. Vai passar agora, né? O pior do ciente da cabeceira deslocada 380 metros. Afirmativo. Xanamia 315, cheque trem, cabeceira 10 deslocada 380 metros, vento 110 graus com 10 nós, nos autorizados pistando 0, Xanamia 315. Ou, Xanamia 315, está deslocado da 11. 2790, confirme, visual com o Airbus da Avianca na final do 2790? Afirmativo, visual. Após a passagem do mesmo, de condições de alinhar em uma tempestade zero, cabeceira deslocada a 380 metros, agilizando manobras? Afirmativo, é visual máximo após a passagem do avião. Grato 2790, chame a alinhada pronto para o código. Alinhada pronto, 2790. No solo 37, libera a pista próxima, intersecção à direita, chama o solo em 1, 2, 1, décimo 1, agilizando na medida dos possíveis, já. Vento 1, 90 graus com 119, autorizado a decolar pista no 0, azul 2790. Iniciado 2790. Passando o Intercel. 1255, bom dia, tráfego de colisão. Boa tarde, tráfego avistado, ajuste no 012. Continue com sua ação agora de direção de pouso. Tem um ATR iniciando corrida agora, pista no 0. Ciente, 1255, continuando no 9. E, uma boa tarde. 1255, reforça somente a cabeceira no 0, deslocada a 380 metros. Ciente, bom, 1255. 255, a aeronave agora decolada, pouso autorizado, pista no zero, cabeceira deslocada a 380 metros, vento 110 graus com 11 nós, o gol no 255. Centralizado, pouso no 255. Transmitido, por gentileza? Não tentar, mas na chegada também não conseguimos não. T790, decolado aos 38. Chama agora o controle de Salvador, frequência 1 no 9.8, tem bom voo. 19.8, BTS. Beleza. Controle Botelho de Azul 2790, na bomba, na sua escuta. Azul 2790, se mantém 180 sem restrição e sair da bomba. 180 sem restrição e da bomba, 2790. MF320, chama a torre 1985. 1985, obrigado, até colar. E Salvador, muito boa tarde, Janer 6320, final do localizador. Chame 6320, boa tarde, baixando a aproximação, chame no externo 6320, cabeceira no 0, deslocada 380 metros. Ok, forma no externo, está dentro do deslocamento da cabeceira, obrigado. 1255 no solo 40, libera a pista próxima à intersecção à direita. Chame o solo em 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 255. Aqui é o Tchamu, Campos Pérez, condições visuais. Ajuste no Salvador, 1-0-1-2, escuta do controle. 1-0-1-2, na sua escuta visual. Romeu. Alfa Juliette 02, portão. Alfa Juliette 02, portão, 1-2, portão. Todos locados a 380 metros, 6320. Ok, entre pouso, cabeceira deslocada, o chão em 6320. Alfa 08, prossiga. Avião 08, você mantém o nível 1 no 30. Confira apenas o código que estava, o código alocado. 721, 130, sensação 1 no 30, setor oeste da ilha. Alfa 08, afasta para o setor oeste da ilha. Controle o azul 2790, solicita apoio de mensagens quando possível. Tá. Serra Juliette, informa tráfego 12 horas, 1 5 milhas, como a S está passando 2 mil pés de subida. Serra Juliette, 64 mil pés restritos. Brasil, restrito 4 mil. Serra Juliette. Região 08, tudo restrito até 3 mil pés. 735. Região 08, copiou? Passou, restrito 3, passado. Afirmativo, informa o tráfego agora até a posição de 10 horas, 9 minutos, rumo oposto. Passando 050, deixando até 4 mil restritos. A transmissão está sendo transmitida. Está intermitente ou está sendo transmitida da maneira correta? No início ele conta, mas a informação da meteorologia está sendo completa. Completo. Para não vai conseguir encontrar a sua na próxima sala, Salvador. Todo já é 61, 6320, pera aí um pouco. Passivo. Sematar Juliette, está autorizado a descida até 2 mil pés. O tráfego foi superado. O ajuste agora é 1-0-2, autorizado a ver que foi sem o glide. Reporte estabilizado. Passivo, senhor. Reportaria estabilizado. Portão 1-1, obrigado. Juliette, eu tenho que ir para o Resposta 3-2, você havia até 2 mil pés, o ajuste no 0-2, está autorizado a lei 6-6, sem o glide de reporte estabilizado. Azul 2790, aguardando a possibilidade de voar direto pelo Leisite. Nova zero está autorizado, Leisite. Muito obrigado, senhor. O 2008, aciona a identificação do total 050, chegada a Mário. 050, Mário, solicita o S-Mais da 190. Gente, apoio será autorizado mais a tempo. Tem 1110, QNH1012, temperatura 31 graus, vento 120 graus, 93 nós. Frequência do controle 7198, frequência da torre em 1895, pista deslocada em 380.